ter você amanhã. Tão distante, e o que é que vou fazer? Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor, meu amor, não vá outro entregar. Tchau, amor, até um dia quando eu aqui voltar. Felipe Matheus. Será que você não vê que o que você tá fazendo tá me fazendo sofrer? Meu coração tá doendo. Eu disse que eu não queria ver por aí juntos ele e você. Pra que fazer isso com nosso amor? A nossa história você apagou. Você não teve pena de mim, ficou com ele antes do fim. E só depois veio me dizer que não dava mais. Logo você que falava de amor, mas com o tempo você mudou. Era tudo mentira, era tudo ilusão. Dói demais chamar amor, dói te ver sem mim, amor. Dói demais chamar amor, ter que encarar que tudo entre nós acabou. Dói demais chamar amor, dói te ver sem mim, amor. Dói demais chamar amor, ter que encarar que tudo entre nós acabou. Matheus. Será que você não vê que o que você tá fazendo tá me fazendo sofrer? Meu coração tá doendo. Eu disse que eu não queria ver por aí juntos ele e você. Pra que fazer isso com nosso amor? A nossa história você apagou. Você não teve pena de mim, ficou com ele antes do fim. E só depois veio me dizer que não dava mais. Logo você que falava de amor, mas com o tempo você mudou. Era tudo mentira, era tudo ilusão. Dói demais chamar. Felipe Matheus. Amor, eu já cheguei, sei que demorei. Foi muito difícil ficar sem você por tanto tempo. Nesse momento, eu tô aqui em casa te esperando. Por que não vem? E a gente fica junto sem ninguém por perto. Você pode até não ver que isso é o mais certo pra nós dois. Não deixe pra depois. Eu e você somos apenas um. Você tem que ver que nós dois não podemos ficar separados, isolados. Você precisa ver que você fica muito melhor do meu lado. E aí, por que não se decide? Vem ficar comigo. A gente se completa e fica mais bonito. Como a noite e o luar, como a brisa e o mar. E aí, por que não se decide? Vem ficar comigo. A gente se completa e fica mais bonito. Como a noite e o luar, como a brisa e o mar. Felipe

Sofrência 80. Eliezer Bruno.